ele. A intimidade física pode ser bela e espiritual. Querida Julie, certa vez dei uma entrevista no rádio a um homem que afirmava que os seres humanos são apenas uma forma superior de vida animal. Ele estava convicto da inexistência de diferenças essenciais entre os humanos e os animais. Eu discordei e ele me desafiou a nomear uma esfera na qual os humanos e animais fossem fundamentalmente diferentes. Sem hesitar, eu disse: a esfera sexual. Ele me olhou surpreso e provavelmente me achou um pouco esquisita. Eu estava certa. Embora humanos e animais tenham as mesmas necessidades fisiológicas, comer, beber, dormir, o fato de os humanos terem uma alma modifica radicalmente a situação. Nosso corpo é para nós o veículo pelo qual nos expressamos, o instrumento que canta a música produzida por nossa alma. Essa diferença é particularmente evidente na esfera sexual. Que tremenda diferença há entre a satisfação bruta do instinto sexual, experimentada pelos animais, e a entrega amorosa, terna e espiritualizada que se dá em um casamento digno deste nome. Enquanto não compreender o caráter sublime da sexualidade humana em sua essência, o casal não saberá desfrutar da doce plenitude que ela proporciona. Com o crescimento do amor mútuo entre você e Michael, vocês compreenderão com cada vez mais nitidez a unidade profunda da pessoa humana, corpo e alma, e sua experiência do caráter espiritual da sexualidade humana lhes proporcionará a mais pura alegria. Recebam meus mais afetuosos cumprimentos, Lily.